urna votar no 15 e confirmar. Hop, hop, é 15! Vamos pra urna votar no 15 e confirmar. Vamos pra urna votar no Bertinho e Írio pra melhorar. Com 15 vai melhorar, com 15 vai melhorar. Bertilo vai transformar, Bertilo vai transformar. Bertilo é bom, trabalhador, já foi eleito e a todos provou. Ai, quanta falta esse homem fez. Foi 4 anos pra poder votar outra vez. O povo já botou outro prefeito, mas o cara não tem jeito, não faz o que ele fez. O povo já botou outro prefeito, mas o cara não tem jeito, não faz o que ele fez. Mas se você quiser tudo mudar e fazer Santa Rosa melhorar, vai no 15, vamos pra urna votar no 15 e confirmar. Vamos pra urna votar no Bertilho e Írio pra melhorar. Com 15 vai melhorar, com 15 vai melhorar. Bertilho vai transformar, Bertilho vai transformar. Vamos pra urna votar no 15 e confirmar. Vamos pra urna votar no Bertilho e Írio pra melhorar. Com 15 vai melhorar, com 15 vai melhorar. Bertilho vai transformar, Bertilho vai transformar. Bertilho é bom, trabalhador, já foi eleito e a todos provou. Ai, quanta falta esse homem fez. Foi 4 anos pra poder votar outra vez. O povo já botou outro prefeito, mas o cara não tem jeito, não faz o que ele fez. O povo já botou outro prefeito, mas o cara não tem jeito, não faz o que ele fez. Mas se você quiser tudo mudar e fazer Santa Rosa melhorar, vai no 15, vamos pra urna votar no 15 e confirmar. Vamos pra urna votar no Bertilho e Írio pra melhorar. Com 15 vai melhorar, com 15 vai melhorar. Bertilho vai transformar, Bertilho vai transformar. Com 15 vai melhorar, com 15 vai melhorar. Bertilho vai transformar, Bertilho vai transformar.